Naldinho, o homem sem coração. Pare, pense e vem ficar pra sempre. Pare e pense em nós. Seu Naldinho, homem sem coração, o brabo do repertório. Pare, pense e vem ficar pra sempre. Pare e pense em nós. Vivo sonhando, amando, sofrendo. Pare e pense em nós. Vai, te quero amar demais. Bonito é seu amor, bonita é sua paz. Vai, te quero amar demais. Bonito é seu amor, bonita é sua paz. Portal do Arrocha. Pare, pense e vem ficar pra sempre. Sonhando, amando, sofrendo. Pare e pense em nós. Vai, te quero amar demais. Bonito é seu amor, bonita é sua paz. Bonita é seu amor, bonita é sua paz. Me leva pra longe, me leva que eu te amo. Pare e pense em nós. Tô sofrendo, parceiro. Bonita é sua paz. Vai, te quero amar demais. Bonito é seu amor, bonita é sua paz. Vai, te quero amar demais. Bonito é seu amor, bonita é sua paz. Sua paz.